Supermercados Globo, Feira e Ipirá. Nossa papelaria, Feira e Vitória da Conquista. Cobraça, caminhões de ônibus Mercedes-Benz, Feira em Salvador. Moda Chile, aluguel de trajes a rigor para noivas, padrinhos e convidados. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Distribuidora de Pescovão. Ações Primor, encostam até com regime. PPS, construções pela plenagem de serviço. Everton Cerqueira, a competência continua em campo. Prefeitura de Serra Preta, que é isso realizando um governo popular. Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, administração Mário Almeida. Com certeza, a administração de Paulo Santos, que é uma grande para a comunidade. E pelo prefeito de América do Sul, a administração de Serra Preta. Caminho do Sol, um endereço certo da madrugada. A Caminho do Sol, a música que jamais se esquece. Saudade musical. Isso, mas o Beth, uma das pessoas que eu sou realmente mais desejar, que é o Renato Silva, né? Já que no dia 21 a gente vai deixar a rádio, né? Mas isso é definitivo? Não é definitivo, não. É por enquanto, né? É um paliativo, vamos dizer assim. Mas logo, se Deus quiser, eu vou estar voltando. Mas uma coisa você pode ter certeza, assim. O contato nós não vamos ficar. Pois é, Fernando Bonito não pode desaparecer. Não, exatamente. Eu vou telefonar, a gente vai manter um contato. Exato. Com o Fernando. O que é bonito na amizade é justamente a continuidade, né? Exatamente. Porque eu acho que quando você faz os amigos, fica a ressonância sua, porque essa ressonância elas têm que ser avivadas. Né? É, com certeza. E outra coisa, eu queria mandar também um abraço carinhoso aí para o Gilberto Maracajá, na cidade onde reside meus irmãos, Serra Branca, na Paraíba. Fiquei contente que você faça parte também desse tipo de amigos, né? É, fica muito bonito na vida da gente. O Valdez, Alcides, né? Lá em Paraúapebas, né? Ele que há 20 anos atrás, ele, quando tinha 20 ou 20 anos mesmo, né? Ele partiu para tentar e